observarão, te criticarão. Mesmo sendo simples, te invejarão. Pois não conseguirão, então te diminuirão. E sempre no final, esses te imitarão. Tirei meu plantão, então amanheceu. Dei graças a Deus, tenho amor e fé. Mesmo que os dias são, seja o que Deus quiser. Nada acontece em vão, e tudo vai passar bem. Não quero prova pra quem desacreditou. Caminhos tortuosos passei, só eu sei. A todos nem mesmo Jesus Cristo agradou. Eu nasci pronto pra desagradar também. Ai de mim se não fosse a sequela que herdei por ser favela. Que só se aprende quem veio de lá. Às vezes até de joelhos, mas com a certeza que só quem caiu tem o poder de se levantar. Era uma casa muito engraçada. Não tinha piso, não tinha porta, quintal de terra. A playboyzada apreciava o nascer do sol. Lá em casa nós se preparava pra um dia de guerra. Até o mais justo sangrou nessa terra. A vida é preciosa até aparecer quem compra. É tudo ou nada, nem sempre ganha quem merece. Mas não me esquece, você só merece quando ganha. Coisas que eu nem compreendia, mas com o tempo eu entenderia. Vendo em pessoas vazias, no corre da vida, melhor perdendo o melhor da vida. Tipo efeito borboleta, voltar no tempo nada, pra frente é um mistério ainda. A casa era engraçada, alguns davam risada, lá dentro o papo é sério, porra. Filho bastardo sem pai, neto de dona Nilce. Conhecedor do agreste das ruas do Buriti. Carrego peso, favela, com ela muito aprendi. Valeu a pena o empenho sem dormir. Já sei que nada será como antes. Posso viver de milhões, podem me encher de brilhantes. O sorriso de quem eu amo já é o bastante. Tem umas fitas mais preciosas que diamante.